ele chega, dá um salve, me avisa. Muita viagem, aquele mano só curte origem verde, mas ele não é marciano, ó, cara. Que eu não trombo quimbo, muita brisa. Quando ele chega, dá um salve, me avisa. Muita viagem, aquele mano só curte origem verde, mas ele não é marciano. Parceiro, mó sangue bom, sempre no estilo natural. Com ele não existe essas paradas de baixo astral. Tá sempre com traje branco, mas ele não é enfermeiro. Quando ele se aproxima, já conheço pelo cheiro. O cara só vive escondido, figura esse camarada. Quando cola na banca, deixa todos dando risada. Boatos dizem que não pode dar sopa com ele não. Se os homens dali pegar, é direto pro camburão. Mas o cara é mó gente fina, então por que o preconceito? Só porque usar roupa de seda aí na mente causa efeito. Cada um tem sua escolha, eu tenho minha opção. Gosto de falar com ele porque eu fico tranquilão. Ó, cara, que eu não trombo quimbo, muita brisa. Quando ele chega, dá um salve, me avisa. Muita viagem, aquele mano só curte origem verde, mas ele não é marciano. Ó, cara, que eu não trombo quimbo, muita brisa. Quando ele chega, dá um salve, me avisa. Aquele mano só curte origem verde, mas ele não é marciano. Já deixei vários recados e nada dele apareceu. Mano, resolveu do mapa mesmo desaparecer. Colei em vários lugares e nada de trombar o fulano. Uma galera tá falando que ele já tá colando. De repente chega o cara, nada a ver, tudo zoado. Balancei a cabeça, sai fora desencanado. Mano de bike disse que viu ele numa esquina. Quando eu cheguei no pip, só dois mano e duas mina. Nem parei pra perguntar, nem mudei a direção. Avistei ele numa roda, mas foi embora rapidão. Perguntei para o Gilupa, onde é que o Kimbo tava? Disseram que ele subiu e não sabe quando voltar. Ó, cara, que eu não trombo Kimbo, muita brisa. Quando ele chega, dá um salve, me avisa. Muita viagem, aquele mano só curte origem verde, mas ele não é marciano. Ó, cara, que eu não trombo Kimbo, muita brisa. Quando ele chega, dá um salve, me avisa. Aquele mano só curte origem verde, mas ele não é marciano.